Olha, tu tem moqueca, tem siri. Tem siri com moqueca, moqueca de siri. E siri de moqueca e moquecas de siri. Está no ar, mais uma vez, meu brinquedo estupefaciente através da música. Eu, Conrad Rose, vulgo siri. Siri, vulgo Conrad Rose, conduz essa carrapeta. Por 2 horas. Minha mãe me embalava com essa música. Vamos ouvir um pouquinho. Lia de Itamaracá. Já conversamos. Distante, onde irá? Onde irá teu pensamento? Bênção, hein, Rosa? Quisera saber agora. Quisera saber agora. Se esqueceste. Se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Moqueca de Siri, Rebelde desde 2006. Prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte de São Paulo. Óbvio, né? 2007 como melhor podcast. Prêmio Aldir Blanc 2020 pela trajetória cultural. Várias experimentações livres em Barcelona, em Granada, em Mau, em Novaí, em Curitiba, no Rio. E agora, desde 2018, nessa frequência comunitária da Rádio Comunitária Campestre, aqui no sul da ilha, 98.3 MHz. Também pelo streaming radiocampestre.com.br, os agregadores de rádio. Ora aí, mamãe Oxum. Oi, meu pai. Saravá, minha preta véia, dona Mariazinha. Benção, mãe Rosa. Saudações do Bruno Negrais. Hoje vai chegar no estúdio Vitória Aftalion com sua escaleta. Ainda vamos ouvir Seu Pereira, Ana Canhas, pedido de Daiane, Dora Toiá, Ana Paula da Silva com Clara da Silva, Mundo Bita com Gilberto Gil, pedido do João. Aí vamos explorar o disco do Kleber Albuquerque, muita coisa ainda, galera. Vamos lá. Dias Impossíveis. Olha, nesses dias impossíveis, onde o medo anda na moda, empatando a foda, risos, laços, nós. Quero que você tome cuidado, beba seu café coado, lembre de nós dois a sós. Olho tudo tão radioativo, sem ouvidos pra minha boca, na cidade oca, eu só eu no chão. Canto pros fantasmas nas esquinas, no silêncio das ruínas, eu só eu e o violão. Quando o sol enfim rasgar as nuvens densas e as antenas religarem pontes invisíveis na atmosfera, eu te mando nudes no meu peito aberto com a mensagem tatuada. Por favor, me espera. Logo dou meus pulos da terra, faço correntes, guerras pra te reencontrar. Lembre como a gente se ama. Ligue o velho holograma, eu, você, a lua e o mar. E quando o sol enfim rasgar as nuvens densas e as antenas religarem pontes invisíveis na atmosfera, eu te mando nudes do meu peito aberto com a mensagem tatuada: por favor, me espera. Muqueca de Siri na Rádio Campés. Agora pedido da Quando Daiane. Quando eu não tinha olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho, quando adoçava meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho, quando eu ganhava esse mundo de meu Deus fazendo eu mesmo o meu caminho por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo quando havia galos, noites e quintais. Mas veio força fez comigo mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Faça como a Dai, faça um pedido pro Muqueca de Siri, arroba Muqueca Siri nas redes sociais, Muqueca com U e Q, U. Dora Toyá, quem sabe isso quer dizer amor. Depois, Ana Paula da Silva com Clara da Silva, Descabida. Chegando Vitória aqui. Cheguei a tempo de te ver acordar, eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Cenas de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de abril. Vai ter que fazer o sonho acontecer. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Vitória Aftalion já chegou aqui, daqui a pouco vamos conversar. Ana Paula da Silva com Clara da Silva, sua filha, já tiveram aqui, descabida. A quem caberá dizer a melhor maneira de se viver, e quem saberá guiar por onde se passa nesse mar, e quem poderá prever amanhã faceira a nos tecer, no tanto de vida que há, nas ondas que chegam sem avisar. Quem tem amanhã pra cada amanhecer, vai saber, vai saber. Quem tem as senhas da alma, a regra da calma, o curso do ser. Quem tem a reza pra cada anoitecer, dá pra crer, dá pra crer. Quem tem os sonhos do mundo, raso e o fundo de todo querer. Dia sim, dia não. Quem tem os rumos da vida, entrada e saída, do céu e do chão, de cada coração. Quem tem a estrela que crava a imensidão. Quem tem os mapas da arte, que tudo reparte, feita a razão. Agora vamos atender mais um pedido do João. Andar com fé. Melhora, João. Melhora esse estômago aí. Melhora o estrombo. Mundo Bita com Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, que até não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Anoitecer, oh, oh. solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Agora vamos começar a vasculhar esse disco novo do Kleber Albuquerque, chama Anzol. Disco delicioso, galera. Procura aí. Os Gatos. Os gatos fazem de gato e sapato. Os outros terráqueos. Fogem do sarrafo. Os gatos, os pretos, os pardos, todos no telhado. Fuleiros, malhados, malandro. É o gato. Agora voltando ao Muqueca, na carrapeta, Thiago Aninho, eu vi. E depois Claf, mano, que zoeira. Dois sabia curtinhos. Eu vi, e você também viu, a vida passando ali na frente. Dizem que não é pra gente, mas eu não aceito não. A vida é bem mais que servidão. Eu vim pra muito mais que trabalhar. aceito não. A vida é bem mais que servidão. Eu vim pra muito mais que trabalhar. Eu vi e você também viu a vida passando ali na frente. Dizem que não é pra gente, mas eu não aceito não. A vida é bem mais que servidão. Eu vim pra muito mais que trabalhar. A vida é bem mais que servidão. Eu vim pra muito mais que trabalhar. Você está sintonizando uma frequência comunitária, sintonizada, sintonizada. Claf, Samuca, queridaço, mano que zoeira. Tic tic tac, tic tiriguiduga, tic tic tic tac, titu. Tic tic tac, tic tiriguiduga, tic tic tic tac, titu. Olhe pro meio da tela, o meio derretendo no meio da cela, o caos jorrando rosa numa cordilheira. O mundo escorregando pela pirambeira, longe de qualquer resquício daquela esperança que eu nem acredito, mas por nunca ter tido se tornou um vício. Fico a procurando em qualquer abismo. Nossa, brother, que canseira, essa vida é uma zoeira. Vejo o mundo e fico down, puta perrengue abissal. Olha o que é tudo isso, slime. Essa porradaria finge um desmaio. E eu cagado, claro que fui descoberto pela insolência de me achar certo. Quem sou eu, moleque tonto, pra questionar Jesus e ainda fumar maconha? Tem pinta de esquerdista, maluco e folgado. E olha bem pra essa cara de viado. Nossa, brother, que canseira, essa vida é uma zoeira. Vejo o mundo e fico down, puta perrengue abissal. Tic tic tac, tic tic tiriguiduga, tic tic tic tac, titu. Tic tic tac, tic tic tiriguiduga, tic tic tic tac, titu. Agora estreando no Muqueca de Siri, Flávio Deli. Daqui a pouco eu vou conversar com a Vitória Aftalion. Ela vai tocar a escaleta ao vivo aqui. Olha que chique. Mandarim, preste atenção nesse pé quebrado. Já não acredito no amor, mas vou escondido a cartomante. Como um ateu não praticante, estar enganado. Minha alma gêmea não existe. Ou vai saber, nasceu na China. Mas eu não tenho nem pra gasolina. E mandarim é muito complicado. Mas já somos alguém pra eu amar, pra eu gostar, pra eu beijar, pra eu cheirar, namorar, me gostar, me beijar, me cheirar, namorar, laraiá, laraiá, laraiá, laraiá, menina, menina, apertar meu amor, eu tô aqui. Já não acredito no amor. Thank you.

Vivi, Amar Valeu. Antes foi Mandarim com Flávio Deli, Mano Quizueira, Claf, Ouvi, Thiago Aninho, Os Gatos, Kleber Albuquerque, um disco Anzol que estamos abordando hoje. Andar com Fé, Mundo Pita, Gilberto Gil. Descabida, Ana Paula da Silva com Clara da Silva, Dora Toiá, Quem Sabe Se Quer Dizer Amor. Galos, Noites e Quintais, Dana Canhas, pedido de Daiane. Dias Impossíveis, Seu Pereira e Quem Sabe, Lia de Itamaracá. Em seguida vão tocar uma mixagem dos anos 70, Helena Pittman com Cartola, e depois pedido da Iva Morena de Angola. E aí vamos conversar com a Vitória, e ela vai tocar a escaleta. Oh, meu amigo Cartola, como sua amiga, eu quero agradecer o pedaço de vida, de samba e ternura que você me dá. Meu muito obrigada. Peço também me desculpe se o samba se estica, mas dê um abraço apertado na zica, mistura de mãe, de amor e mulher. E nessas fotografias em forma de samba vou guardar no peito o retrato de um bamba, exemplo de homem, lição de amor. Sabes que estou com os olhos rasos d'água e o coração ferido. E nessas fotografias em forma de samba vou guardar no peito o retrato de um bamba, exemplo de homem, lição de amor. Quando lembrar de ti, me lembrarei também. Assinando o bilhete São Paulo, setembro de 77. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora Clara Nunes com Chico Buarque. Chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta gingando e já vai chacoalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui, mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha, cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena e da chocalha? Será que ela não fica afoita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regimento, ela faz requebrar a sentinela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus pinduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou chocalho aqui mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remelexo abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena no seu chocalho? Será que depois ela bota canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei o cacho do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho aqui, mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho minha camarada, vem me pela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho? O chucalho é que mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho? O chucalho é que mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho? O chucalho é que mexe com ela. Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chucalho? O chucalho é que mexe com ela. Muqueca de sireca, de sireca. Agora uma música sobre fogo. Oi, labareda te encostou. Vai lá, vai, labareda. Oi, labareda te queimou. Lá vai, lá vai, labareda. Oi, labareda te matou. Lá vai, lá vai, labareda. Oi, te matou de tanto amor. Lá vai, lá vai, labareda. Labareda, o teu nome é mulher. Quem te quer, quer perder o coração. Paixão, labareda, fogo que parece o amor. Tua chama é a chama de uma flor. Labareda, quem te vê assim dançar em teus braços, logo quer queimar. Oi, labareda, te encostou. Vai lá, vai, labareda. Oi, labareda, te queimou. Lá vai, lá vai, labareda. Oi, labareda te matou. Lá vai, lá vai, labareda. Oi, te matou de tanto amor. Lá vai, lá vai, labareda. Oi, labareda te encostou. Lá vai, lá vai, labareda. Oi, labareda te queimou. Lá vai, lá vai, labareda. Aí, galera que tá no Campeche, no Rio Tavares, na Cova Funda, no sul da ilha, dá uma olhada pro céu aí, vê a labareda que a lua se transformou. Coisa linda. Vamos te salve! Mais da galera na escuta, nosso milhão de ouvintes. Mari Hoffman, em Porto Alegre. Bruna, da Estilo Bicho, queridaça. Silvia Alvarez, Silvia Panadeiro, melhor pão de abóbora do mundo. Vai tocar, vou andar aqui com a... Vai rolar, Silvia. Fátima Rovares, Mônica... Perdizes, São Paulo. Cláudia, na Ilha do Governador, no Rio. Carol e Carlos Torres, na Lagoa. Jason Dias, que semana que vem tá aqui, é o nosso convidado. Vai trazer seu cavaco para brincar conosco aqui. Vou trazer prato e faca também, Jason. Vamos ver. Denis de Castro. A Iva pediu Morena de Angola. A Daico João. A Letéia Severo. A Mari, em Jaraguá do Sul. Solange Cruz, no Rio Grande do Sul, queridaça, um beijo. Marlene Tico, no Parque São Jorge. Baba Ábido, em Curitiba. Vivem em Curitiba. Aí, tá ouvindo Muqueca, entra em contato conosco. Professor Greg, no Rio. Bia. Bia, sai dessa reunião aí, tô esperando. Acaba a reunião pra Bia poder ouvir o Muqueca de Siri. No fundo estamos ouvindo Galo Preto, Machiste do Galo, antes foi Labareda, Nara Leão, Morena de Angola, Clara Nunes com Chico Buarque, meu amigo Cartola, Eliana Pittman com Cartola, uma mixagem lá de trás, do século passado, mais ou menos a minha idade. Viveira, Marvaleu, Bruna Caran, música de Gonzaguinha, um disco todo chamado Afeto e Luta, sobre a obra de Gonzaguinha. Aí Mandarim, Flávio Deli, foi Claf, já apresentei a galera, né? Enfim, esse foi o começo do Muqueca de Siri. Estou recebendo aqui Vitória Aftalion, tá certo essa pronúncia? Maravilhosa, que trouxe sua escaleta e agora vamos conversar. Seja bem-vinda, Vitória. Microfone aberto para você. Olá. Obrigada pelo convite. Escuta. Mais alto. Vamos lá. Alô, som. Passando aqui. Aí, obrigada pelo convite. Então, como Vitória Aftalion. Aftalion. Como? Aftalion. Então, antes de qualquer coisa, como eu faço com todo mundo que vem aqui, eu quero saber, voltar lá para trás, perguntar como é que começou a sua relação com música e como que isso tomou corpo, que eu vi que você faz produção musical também, né? Ou, aquele disco vocal. Eu era diretora de um grupo vocal, né? Grupo Vocal Andara, que foi bem conhecido aqui. Ah, uma história com a música vem da minha mãe, né? Quando a gente... Ela ama música brasileira. Eu me criei escutando música brasileira, na verdade. Aonde isso? Na minha casa, na Argentina. Na Argentina? É. Então, minha mãe é uma argentina que amava música brasileira e a gente tinha todos os discos. Tinha Vinícius era o amor impossível dela. Ela sonhava com Vinícius. E a gente escutava todas as noites e colocávamos música, dançávamos. É, Dorival Caymmi, ela me contava histórias desse disco, né? História de Pescador. Então, ela me contava histórias de pescadores e eu ficava com o disco, olhando para a capa do disco, imaginando todas as histórias. Então, na minha casa, os 80% da música era brasileira. Tínhamos um 10% de folclore argentino, um pouquinho de jazz, e aí foi. Não tocava cúmbia? Não, eu nem conhecia a cúmbia, fui conhecer depois, grande. E tango, não tinha em casa discos de tango, minha mãe não escutava. Eu escutava só no, na rua. E aí, quando, a partir de quando que você veio para o Brasil? Eu cheguei aqui... Víamos sempre de férias, né, em Floripa, quando éramos crianças. Mas morar aqui, eu cheguei no ano 2000. No ano 2000, com meu filho, que tinha um ano, mais ou menos, e o pai do meu filho. Chegamos aqui. Chegamos no sul da ilha e no extremo sul, né, na costa de dentro do pântano do sul, e aí lá ficamos até agora. 23 anos de ilha. Sim. Nossa. E vamos falar sobre a Escaleta. Quando começou a relação com a Escaleta? A Escaleta começou agora, a minha relação com a Escaleta. É assim, eu toco piano e eu sou compositora e faço, toco violão também, faço canções, canto, mas desde que moro aqui na ilha, sempre estava o pessoal do Chorinho, e eu sempre dizendo, meu Deus, que maravilha essa música, mas eu não entrava assim, tentava estudar no piano, e eu não continuava, porque tem que estudar muito, né, para tocar Chorinho. E estava em outra época, mas eu me lembro do Chorinho que tinha na praça da Lagoa, quando começou lá. E a gente ia sempre, estava Álvaro, o Pedro acho que não. E eu sempre sonhava, via eles tocando, assim, meu Deus, que fantástico. Mas e agora, não sei o que aconteceu comigo. De repente me empolguei, comecei a estudar Chorinho e comprei essa escaleta japonesa que ela dá para plugar ela e tem um timbre um pouquinho melhor, além que sustenta a afinação dela. E assim, o que eu acho interessante do choro, principalmente aqui na ilha, tem uma cena de várias rodas de choro abertas. Uhum. Né? Você pode chegar e participar. Isso é muito gostoso. No isso Rio, essa é como o jazz brasileiro. Sabe, porque no jazz também tem os estándares de jazz que todos os músicos conhecem, então se encontra em qualquer lugar do mundo e tem esse código. E no Brasil tem isso, tipo, se você aprende esses temas, tu pode se transportar a qualquer lugar do Brasil. Se tem alguém tocando Chorinho, tu entra na roda e tem que entender os códigos. Estou aprendendo, sou iniciante. Vamos ouvir a Andara? Vamos. Vamos ouvir o começo do disco, as duas primeiras, que tem a gravação de a participação de duas amigas minhas, a Ana Lozecan, que esteve aqui, que eu conheci fazendo oficina de rádio, e também a Silvia Alvarez, minha vizinha lá. E também a Tina Lauter. Tina Lauter. Elaine Martins, Thelma Coelho e Leia. Ah, não, não gravou o disco ela. Ah, e a Mara Gutierrez. Marisa Gutierrez. Isso. Vou subindo em espiral de luz. Se abre o céu e é tão claro, só iluminar. Deslizando suave até tua voz. Para o exterior. Desde o centro sou ao vento sussurrador. Falarei palavras de amor. Plantarei tua palavra. Não estamos sós, está sempre aqui. Que querer com paparu e querio. Nossas veias são teus rios, teu querer. Somos frutos e somos raiz. Que querer com paparu e querio. Somos teus olhos, tuas mãos e não tem querer. Dançarei. Que querer com paparu e querio. Todos em um mesmo pulso de que coração. Não tem abismo, não tem separação. Que querer com paparu e querio. Mandalitas de um mandala carpeteiro. Uma do grupo vocal Andara. De quando que é o disco? Essa gravação é vários anos já, mais de 10. Subiu aqui no YouTube, tá de 18, mas eu acho que é anterior. Tambor dança, dança, dança, cunhazinha, ia, ia, curuminho canta, eu, iô, dança, dança, dança, dança. Dança, dançadeira, larire candeia, erundareu, erundareu. Temi vara o camará, cocunhe cucu camará, erundareu, erundareu. Ciranda, batuqueiro vem, batuca, erundareu, erundareu. Roda bendengueiro, ea, bate perto tu, maramba, erundareu, erundareu. Maravilha, Vitória, que coisa maravilhosa. Esse era Sonoroso, de Quiximbinho. É tudo o que estou aprendendo agora sobre o Chorinho. Autores, músicas. É Cachimbinho, né? Quiximbinho, Cachimbinho. E agora vamos naquele tempo? É, vamos no, no, no outro Migalhas de Amor, tu tem? Vamos lá. Que bonitinho esse, eu amo, e ele não é tão comprido. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, Vitória. Tô curtindo muito tocar um instrumento melódico, uma novidade para mim. Porque eu toquei sempre um instrumento harmônico, né? O piano, o violão, e o melódico era só minha voz. E é totalmente outra cabeça tu pensar só em melodia, no instrumental. É outra referência e é uma liberdade. Porque antes eu andava carregando um piano, sabe? Agora carrego essa coisa leve. Não, e é mais decidi aprender tudo na cabeça, não carregar partitura, nada, todo aqui na memória. Como fazem as pessoas do Chorinho, que eu admiro tanto, que eles têm um repertório de 500 temas na cabeça. E é isso que eu quero, estou apontando a essa liberdade musical. Ótimo. Vamos ouvir mais uma? Pode ser. Olha, aqui tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri. Siri de moqueca e moquecas de siri. Maravilha, Vitória. Toda essa microfonia, toda assim. É. Não, que tem que escutar a base para eu tocar no ritmo, senão eu fico fora do ritmo se não escuto bem a base, mas tudo bem. E aqui, explicando o Bi Estúdio da rádio, nós temos um retorno dentro do estúdio e outro na salinha. É dessa forma que a gente ouve pela FM o retorno. Isso está voltando para o microfone de uma forma, e inclusive a mesa tem poucos canais funcionando, então tem que dividir canal, isso complica pacas para fazer ao vivo. Mas, de qualquer forma, é uma delícia ouvir esse instrumento. Eu sou apaixonado por escaleta. 17 anos de programa, finalmente eu consegui trazer uma escaleta. Uma escaleta. Mas não é qualquer escaleta. Essa escaleta é uma escaleta japonesa que aqui no Brasil não existe. Não consegue. É uma Hammond. Suzuki Hammond. 44. 44 teclas. E eu estou sentindo que... Porque as outras escaletas eu achava o timbre um pouquinho estridente. Essa tem um timbre quando está plugada... Um timbre mais gordinho, assim, um pouquinho mais macio. E além disso, ela está afinada. Eu comprei usada e ainda está afinada. Imagina a dificuldade para afinar. Mas por isso, eu tinha uma Yamaha e eu tinha outra e estavam desafinadas. E eu fui nos tutoriais e aprendi a afinar. E é um trabalho de loucos. E pior de tudo, que nunca fica totalmente afinada. É meio aleatório, assim. Mas eu estava tão decidida a tocar escaleta que digo, assim, tenho que ser afinadora de escaleta agora. Maravilha. Quem olha não vê a complexidade, né? Mas é... É, não, que eu tenho ouvido de música, então eu preciso de um timbre bonito para sentir que estou expressando o que eu quero. Se o timbre é meio... Nhê, nhê, nhê, fico irritada. Entendo. E, Vitória, e os projetos? O que tem em vista... Bueno, eu tenho uma montanha de composições, eu sou compositora. E eu tive vários intentos assim, de gravar meus temas. E agora estou na busca de músicos para começar a ter meus temas bem gravados, assim. Estou observando, assim, por enquanto. Mas objetivo número um é colocar as minhas músicas no mundo, que minhas músicas eu canto, minhas amigas todo mundo conhece, mas não saí de lá. E outro projeto musical é tocar chorinho mesmo. Maravilha. Eu conheci a Vitória na Roda do Choro Xadrez, que acontece na quarta-feira, nas 5 ruas, no Rio Tavares. @ Choro Xadrez no Instagram. O seu Instagram é... Victoria Aftalion. Victoria. Aftalion. Aftalion. Muito bem. Esse O tem acento, coincidentemente, que é, para carioca, O é O. E. Então, mas o dela tem acento, Victoria Aftalion. Eu separei no programa de hoje duas músicas em espanhol. Primeiro, Miss Bolívia com o Muerdo, um lançamento. Ai, que bom. E depois, Mariangela, uma versão de uma música do Erasmo Carlos, que o Roberto foi na onda, como todas as músicas, Roberto. Libera seus direitos, Roberto. Você não precisa de grana. Deixa a galera tocar a sua obra. Obra do Erasmo, na verdade, enfim. Cama e mesa. E daí vamos atender os pedidos da Vitória. O que ela quer ouvir, não quer que se... Então okay. Vamos lá agora. Vamos falar espanhol, castelhano. Hablemos. Vamos falar sobre amor, galera. Vamos lá. Um, dois, três. Cadê? Amor. Miss Bolívia. Y muerdo. Puro amor. Amor. Amor. ¿Qué? Hoy me levanté con la melena despeinada, todo el cuerpo alborotado, con la sábana enredada. Sensación de flotación, energía renovada. Abrí los ojos y lo primero que vi fue tu cara y sonreí. Como la primera vez que te vi, cada mañana me siento así. No sé qué es lo que pasa, quedamos encerrados en casa. Tenemos el rumbo, los mundos, cada vez que me tocas me inundo. Tenemos algunos rituales, los conjuros, las señales. Y nunca decimos nada, ¿qué importa que pase después? Me puse a pensar profundo y por eso pregunto. Si no es amor, ¿qué es? Esto que me atraviesa desde la cabeza hasta los pies. Si no es amor, ¿qué es? Esto que se detona y que me vuelve loca a la vez. Si no es amor, ¿qué es? Esto que me atraviesa desde la cabeza a los pies. Si no es amor, ¿qué es? ¿Qué es? El amor es motor, es la pluma. El amor es el cohete que te manda a la luna. Pa'l dolor es vacuna. Te quita o te da la fortuna. Te saca el problema aunque sea un rato. Te cambia el esquema de cuajo. Te quita la pena, rompe la cadena. Para este mundo un atajo. Y quiero gritar, rabia te marea. Mi corazón late, mi boca gotea. Si todo tiembla y se bambolea. Cuando tenemos asamblea, entonces nunca decimos nada. ¿Qué importa que pase después? Me puse a pensar profundo y por eso pregunto. Si no es amor, ¿qué es? Esto que me atraviesa desde la cabeza hasta los pies. Si no es amor, ¿qué es? Esto que se detona y que me vuelve loca a la vez. Si no es amor, ¿qué es? Esto que me atraviesa desde la cabeza a los pies. Si no es amor, ¿qué es? ¿Qué es? Agora estreando no Muqueca de Siri, Mariângela. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com Quiero muito. Ser tu canción desde principio a fin. Quiero rozarme entre tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entre y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche, no hago dieta. Y este amor que alimenta mi fantasía es mi sueño, es mi fiesta y es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Y todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. Todo hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida, bebida en la justa medida. Todo hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida, bebida en la justa medida. Vitória, mandando na carrapeta dobradinha de Jorge Drexler. Jorge Drexler. Radar, depois cerca de irmã. No cruzaré tu lado de la cama. Quiero entender que ya dormí. Corazón apenas me reclama, mi corazón un faro carmesí, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá, sobre el rumor de cada alcantarilla, sobre los techos de cordón. Esta canción buscando a la deriva, como un radar, el eco de tu voz, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá. No cruzaré tu lado de la cama. Quiero entender que ya dormís. Tu corazón apenas me reclama. Mi corazón, un faro carmesí, girando lejos de acá. Faro carmesí, girando lejos, girando lejos, girando lejos, girando lejos, girando lejos, girando lejos, girando lejos, girando lejos, girando lejos, girando lejos, girando lejos. Você está sintonizado, sintonizade, sintonizada numa frequência comunitária, Rádio Campestre 98.3, 24 anos de múltiplas vozes. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, 7 da noite, ao vivo do B Studio. Domingo, 11 da manhã, tem um programa gravado. Mais um pedido de Vitória Drexler, Cerca del Mar. Una bolsa de leche encallada en la arena, un murmullo azul como un cascabel, un viento salado que se mete en las venas, una algarabía estira, estira la piel. Desde el sol caía un velo blanco, luz del mediodía. Cerca del mar, toda piel se vuelve presa del yo, toda bisagra se vuelve a herrumbrar, todo el mundo dice pasar de todo, todo el mundo vuelve, vuelve a probar. Casa blanca se va hundiendo sola entre las dunas. Cerca del mar, cerca del mar. Una vez se fueron hasta la playa, una noche antes de carnaval. Una vez se pasaron de la raya, todo el año para rememorar. El viento llevaba una guitarra lejos en la noche. Cerca del mar, crece en el horizonte, una carpa vuela en el temporal, los bañistas como pueden se esconden, cargan con lo que pudieron salvar. Ese mar no es agua y sal, es sangre verde desbocada. Rastafari de nuevo pocitos. Flota en el sopor de la grapa miel. Prueba la madera de un entrepiso, haciendo el amor en puntas de pie. Todo brillo es oro bajo el lente leve del verano. Cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar. Dobradinha de Jorge, Jorge Drexler. Meu castelhano de galeto carioca. Eu também falo francês, Praça Paris e o Copacabana English. Enfim, é poliglotês. Tá ouvindo essa sanfona? Essa sanfona é de Dominguinhos, Vitória. Microfone aberto. Aberto, ótimo. Amo Dominguinhos. E um tem prazer. O disco de Dominguinhos com Yamandu Costa. Eu fiquei viciado escutando o seu disco. Esse é um disco chamado Ó Gente, que tem alguns choros, né? Lá dos anos 70, eu acho. Esse disco maravilhoso. Enfim, foi uma grande satisfação, uma grande alegria recebê-la na rádio. Que seja a primeira de muitas. A porta está sempre aberta. Na próxima, quando lance algum tipo de disco, né? Isso. E tem a novidade da atriz. Vamos lá? Bom, agora eu vou virar atriz. Eu vou participar como atriz de um longa-metragem que vai dirigir Rodrigo Amboni. E o filme se chama O Fio Perdido e vai ser filmado aqui na ilha. Vamos começar, acho que desde setembro começamos a filmar. E eu tenho meu rol é fazer de mulher misteriosa. E repetindo, como é que é o nome do projeto? A longa se chama O Fio Perdido e o diretor é Rodrigo Amboni. Começa a filmar na ilha em breve. Em breve. Vitória. Abtalion, queridaça. Isso foi totalmente aleatório que aconteceu. Não é uma coisa que eu planejei nem nada. Eu tive até uma época da minha vida que eu fiz teatro. Mas agora estou em outra. E eles me viram cantando no Espaço Crânio com os meninos de La Pompette. E eles me chamaram dizendo que precisava uma pessoa como eu para a personagem. Eu digo, tá, tudo bem, mas eu tenho sotaque. Aí eles falaram, não precisa, você só tem que cantar e não falar. Isso que tá ótimo. Então é um papel musical. É um papel misterioso, assim, como uma mulher que está no limbo, não se sabe se ela existe ou não existe. Está meio no inconsciente, assim. Esse fio perdido. Querida, um prazer. Volte muito sempre. Obrigada. Vamos repetir as redes sociais. Vitória Avtalion. Avtalion. A-F-T-A-L-I-O-N. Isso. Vitória com C. Victoria. Vitória. Isso. Valeu. E agora vamos dar um pulo em Pernambuco. Tocar novamente a queridaça Isadora Mello, Vontade. E depois a música título do Kleber Albuquerque, um discaço maravilhoso. Kleber, que trabalho, cara. Nós vamos agendar uma entrevista para falar sobre isso. Um disco Anzol, foi lançado recentemente, semana passada, eu acho. Fantástico. Já tocamos Os Gatos, Ainda vamos tocar mais três músicas e essa vai, é a faixa título. Ainda vem Afroito, Pedro Pondé, Lamparina, Macumbia. Enfim, com Elaine Cristine, Balete Gafieira, Ria, Mariana Aidara, Alice Carvalho, Thalita Scioli, Banda de Pau e Corda, Linini, Victor Mui, JP, Flávio José e os fulano. É isso. Vontade, Isadora Mello. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder pegar na tua mão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão. Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder pegar na tua mão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão. Eu sou apaixonado por você desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me ruindo. Eu sou apaixonado por você desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando. Passar na tua porta, vontade de bater no teu portão, vontade de pedir um copo d'água e assim poder pegar na tua mão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão e assim poder falar no meu amor e assim te revelar minha paixão. Eu sou apaixonado por você desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me ruindo. Eu sou apaixonado por você desde menino, desde pequeno. Só não tive coragem pra dizer que tô queimando. Vontade, Isadora Mello e agora Anzol, Kleber Albuquerque no Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Comprei farinha da boa, bebi no gargalo do pote. Passei madrugada toda, tirei a estrela da sorte. Falei que essa menina tinha nome de santo forte. O sereno tá caindo, sou um cavaleiro da noite. Levitei na sua lua, mergulhei no seu decote. Onde o amor desabotoa e só se chega a pinote. Debruçado na garoa, fui pegando sono a rebote. Cavei no tronco a canoa, tudo por amor, por esporte. pra aprender que lá de longe, enganchada no azul do anzol, retrovisor do planeta, a lua é uma espécie de sol. Retrovisor do planeta, a lua é uma espécie de sol. Comprei farinha da boa, bebi no gargalo do pote. Passei madrugada toda, tirei a estrela da sorte. Falei que essa menina tinha nome de santo forte. O sereno tá caindo, sou um cavaleiro da noite. Seu balanço não enjoa, seu olhar não dá calote. Drenei o mar pra lagoa, livrei do laço o garrote. Se a palavra fica presa nas imediações de epiglote, aí nunca desce reza, não tem água, raiz que lhe solte. A noite acende a promessa e a transmutação dá o norte. Eu cavaleiro da noite, serpente enxerida num pote. Serpente enxerida num pote. Eu cavaleiro da noite, serpente enxerida num pote. Agora mais um pedido da nossa convidada. Nosso convidado semana passada, sabe tu, a música é dele, Formiguinha. Choro xadrez. Esse foi o Choro Xadrez, do Muqueca de Siri, sabe tu? Aproito, diga. Diga que não vai me deixar, quando o dia chegar, não se vá, meu amor. Eu tô nas tuas mãos. Passarinho em alçapão, não me deixe voar. Tô na janela vendo o sol nascer. Tô na serra vendo o sol se pôr. Tô na janela vendo o sol nascer. Tô na serra vendo o sol se pôr. Diga que não vai me deixar quando o dia chegar. Não se vá, meu amor. Eu tô nas tuas mãos, passarinho em alçapão. Não me deixe voar. Tô na janela vendo o sol nascer. Tô na servindo o sol se for. Tô na janela vendo o sol nascer. Tô na servindo o sol se for. Tô na janela vendo o sol nascer. Tô na servindo o sol se for. Agora Pedro Pondé e depois Lamparina, Simples Assim e Fez a Onda. Sente a paz desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar, é um sonho. Pra cor desse mar, mil azuis pintando o céu. Tenho a rede pra deitar e essa brisa no meu rosto, bem disposto de manhã. Me espreguiço ouvindo os passarinhos, bebo um pouco de café. Muito bom. Simples assim, tem chuva e sol, um arco-íris. Simples assim, simples assim, assim. Simples assim, tem chuva e sol, um arco-íris. Simples assim, só porque sim, assim. Desse lugar, dá vontade de ficar pra sempre. Saio pensando em voltar. É um sonho, um paraíso. Olha pra cor desse mar, mil azuis pintando o céu. Tenho a rede pra deitar e essa brisa no meu rosto, bem disposto de manhã. Me espreguiço ouvindo os passarinhos, bebo um pouco de café. Muito bom bolo de milho. Simples assim, tem chuva e sol. Assim. Assim. Pegando fogo lá fora e você no talento. Pegando fogo aqui dentro, em cima da cama. Já que tá fazendo frio, vem cá, me enrola e deixa eu pegar uma bola. Pegando fogo, mas ela gosta do Mato Grosso, porque assiste o Pantanal. Depois do almoço, ela não gosta de dormir, então é bom pra mim, nós dois e um fininho. Estreando Muqueca de Siri Macumbia, Cuidando Cristine, El Forasteiro, Reborado já tem. Uma dosis de cana pra começar o fim de semana. A borracheira falou pra ele: aqui não tem nada disso não. O senhor tá no lugar errado pra o que tá de seu coração. Borracheira, borracheira, não me diga isso não. Está chegando a noite e aqui não há nada alrededor. Fique calmo, forasteiro, de nada serve desesperar. Tem um pouco de paciência, vou lhe convidar algo de jantar. Cuidado tenha você com os falsos equivalentes. Tenha você, se a coisa se põe quente. Cuidado, tenha você, com os falsos equivalentes. Cuidado, tenha você. Amiga, por un plato de comida, que por cierto está exquisita, gracias le doy señorita. Metido. Olha, José, mas da confusão ele se salvou. Mira, José, querido, na confusão que te has metido. Olha, José, mas da confusão ele se salvou. Dona Melo, Anzol, Kleber Albuquerque, Diga Broito, Simples Assim, Pedro Pondé, Fez a Onda, Lamparina, Pedro Forasteiro, Macumbia, Elaine Cristine. Vamos reduzindo um pouco a playlist para não estourar demais o horário, galera. Vamos lá para a última parte do programa, começar com Riar, depois mais uma faixa do disco de Kleber Albuquerque, aí Maria Naidar, Alice Carvalho, da trilha de Cangaço Novo, maravilhosa trilha, Thalita Scioli, mais uma de Kleber Albuquerque, do disco Anzol, Flávio José, e aí encerramos, beleza? Vamos lá, Riar, para se emocionar agora. Pra dançar juntinho, pra chuva cair, depois canjibrina, saudade de boi, vamos ao vento, lembrança de um beijo, os clássicos. Thank you. aéreo se alegrou de viu passar. Chegou toda faceira, trouxe água pra molhar. Molhou todo o meu terreiro, se lambuzou no altar. Cheio de palma e faxeiro pro meu boi alimentar. Tu me trouxe puxuri e pau de canela. Tomei banho no açude e ofereci a ela. Mãe da mata e da riqueza, essa que com fé pedi. E nós tudo agradecemos ao que o céu te pediu. Chama de desejo, desassossego, carinho. Mas quando lhe vejo, meu coração passarinho está arrastando asa pra juntinho do seu coração. Pode parecer conversa de quem toma canjibrina, mas quando lhe vejo, meu coração se alucina e vai batendo pino feito um velho caminhão. Menina, me dá um beijo que meu coração, menina, sabe que deseja um tempero nordestino que me deixa aceso, feito noite de São João. Parece que o amor foi feito pra você, menina. Olha só o jeito como a gente se combina. Tudo é tão perfeito, tudo é coração. Embarado da chama de chamego, de sofrência, de saudade. Quanto mais lhe vejo, mais eu fico com vontade de deixar o tempo de viver na solidão. Pode parecer veneno ou qualquer coisa que vicia, mas quando lhe vejo, meu coração faz folia. Quer dançar juntinho, agarradinho no salão. Menina, me dá um beijo que meu coração, menina, sabe que deseja um tempero nordestino que me deixa aceso, feito noite de São João. Parece que o amor foi feito pra você, menina. Olha só o jeito como a gente se combina. Tudo é tão perfeito, tudo é coração. Menina, me dá um beijo que meu coração, menino, sabe que o desejo é um tempero nordestino que me deixa aceso, feito noite de São João. Parece que o amor foi feito pra você, menina. Olha só o jeito como a gente se combina. Tudo é tão perfeito, tudo é coração. Digo mago da lundê, um mago de grego de ego. Digo mago de lundê. Este foi Kleber Albuquerque com Canjibrina. E agora Maria Naidá. Porra eletrônico. Saudade da boa. Depois tem estreia de Alice Carvalho. Você, meu olhar se enche d'água. Não tem um pingo de mágoa. É só saudade da boa que fica na lembrança de um beijo, do abraço que ninguém me deu igual, da noite que valeu por todas que eu vivi. O tempo foi passando, eu fiquei por todos os amores onde andei. Mas nunca deu pra esquecer de ti. Quando penso em você, meu meu olhar se enche d'água. Não tem um pingo de mágoa, é só saudade da boa que fica na lembrança de um beijo, um abraço que ninguém me deu igual, a noite que valeu por todas que eu vivi. O tempo foi passando, eu fiquei por todos os amores onde andei, tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti. Ai, ai, meu coração. Meu olhar se enche d'água. Não tem um pingo de mágoa, é só saudade da boa que fica na lembrança de um beijo, do abraço que ninguém me deu igual, da noite que valeu por todas que eu vivi. O tempo foi passando, eu fiquei todos os amores onde andei, tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti. Ai, ai, meu coração, passa dia, mês e ano, eu não consigo te esquecer. Ai, ai, meu coração, ainda bate apaixonado por saudade de você. Ai, ai, meu coração, passa dia, mês e ano, eu não consigo te esquecer. Ai, ai, meu coração, ainda bate apaixonado por saudade de você. Ai, ai, meu coração. Ai, ai, ai, meu coração, passa dia, mês e ano, não consigo te esquecer. Ai, ai, meu coração, ainda bate apaixonado. Saudade de você. Ei, chama o Queca de Siri que vai lá toda quinta. No Mar do Posto 9. Direto da Rádio Campeche. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo. Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim. Olha, tu tem moqueca, tem Siri. Assim. Tem Siri com moqueca, moqueca de Siri. Feito espumas ao vento, não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, vejo pegando fogo, sem saber direito aonde nem o que fazer. Não encontro uma palavra só pra lhe dizer. Se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. E de uma coisa fique certa, a porta vai estar sempre aberta. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar.

coisa gostosa. Quase no finalzinho do Moqueca de Siri, vamos tocar mais uma do disco Anzol, de Kleber Albuquerque. Música pros pais dele. Meus heróis. Depois, Flávio José. Meu pai e minha mãe formam um casal legal. Ela não pode com açúcar, ele não pode com sal. Eles são os meus heróis, não é porque eu sou filha. Ele é o super-homem, ela mulher maravilha. Ela é de Pernambuco, ele de Mauá. Se encontraram nesse mundo pra me alegrar. Eles se conheceram passeando no parquinho. Tem mais de 50 anos que estão juntinhos. O meu pai já foi tatu, já foi encanador. Enganchado, serralheiro e contraventor. Pagava a matrícula com a televisão, ajudando meus perrengues e dos meus irmãos. Minha mãe é gente fina, bem especial, conselheira da família e do pessoal. Vendia camiseta, tapaué e avon, trabalhando todo dia pra ajudar na criação. Maravilha! Fica aí a dica, Disco Anzol, Kleber Albuquerque. Kleber é com K. De Malicuia, Flávio José. A última de hoje, uma música sobre aceitação. Deixa o povo falar. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse flete, você botando as unhas de fora. Nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse flete. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Na minha casa tá sobrando espaço, guardei de mim um pedaço e reservei só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse flete, você botando as unhas de fora. Nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte nesse flete, você botando as unhas de fora. Nosso amor pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí pro povo. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí. Amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí. Seu amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e foi amor. Pra chuva cair, eu não vou tá nem aí. Canjibina, Cleber Albuquerque, Saudade da Boa, Maria Naidar. Tá cobiçado, disco Natureza Sonhadora. Espumas ao Vento. Da trilha de Cangaço Novo. Lembrança de um Beijo. A trilha Espumas ao Vento com Alice Carvalho. Lembrança de um Beijo com Thalita Acioli. Thalita com THA no final. E Acioli com 2 C's. Meus Heróis, Kleber Albuquerque. E de Miley Cuia, com Flávio José. Uma delícia a companhia de vocês. Uma delícia receber a Vitória Talion aqui no estúdio com a sua escaleta, com tudo que deu errado, com tudo que deu certo. Uma delícia. Benção, Mãe Rosa. Me embalava com essa música, por isso eu tô tocando com a Lia de Itamaracá, porque me traz boas recordações. Arroba Moqueca Siri nas redes sociais, Moqueca com o IQU. Todo domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa gravado. Toda quinta, 7 da noite, ao vivo do Bio Estúdio, com a porta aberta para quem quiser conhecer como é que funciona uma rádio comunitária, no caso aqui a Rádio Campeche. Então, todos, um excelente final de semana, todos, todas, todos. Paz, saúde, sorte, luta. Feira de Cascais, domingo. Bailinho de xadrez no sábado. Forró na Cachaçaria no Porto na sexta. Hoje tem La Pompette no Espaço Crânio. Eu vou lá encontrar com a Vitória lá para ouvir um pouquinho de jazz. Enfim, luta, trabalhos humanos, direitos humanos, trabalho, força, paz, saúde, afetos, carícias, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Quem sabe, Lia de Itamaracá. Ogunhê, meu pai, oraria eu, mamãe Oxum. Saravá, minha preta velha, dona Mariazinha, e benção, Mãe Rosa. Benjamin, hora de ir pra cama, velho. João, você também. Valeu, Dai. Carol, Carlos Torres, na escuta. Zé Klein, na Cova Funda. Se esqueceste, quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento, minha alma. Moqueca de sirica.